Panorama Agrícola para 23 de maio de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é segunda-feira, 23 de maio. A lua começa a minguar. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: acredite em você, assim já estará no meio do caminho. Na dica de Simone Barrin, tenha consciência em relação ao lixo. Entrevista com o secretário João Rodrigues, Santa Catarina renova. Na Europa, status sanitário como estado livre de febre aftosa sem vacinação. Hoje tem também espaço da mulher, cuidado com o peso da mochila do seu filho. E mercado agrícola, gestão para a propriedade rural. Uma dica que pode mudar o seu dia. A lista de doenças causadas pelo destino inadequado do lixo é grande. Ele atrai roedores, moscas, baratas, ratos, pulgas e mosquitos. A beira de rios e córregos dificulta o escoamento da água. O lixo deve ser bem acondicionado para facilitar a remoção. Dar destino correto aos resíduos que produzimos é nossa obrigação. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Entre os adultos, falar sobre dores nas costas é comum. Mas você já perguntou para o seu filho se ele sente dores nas costas? O peso da mochila escolar pode ser a causa. Os médicos recomendam que a mochila não pese mais do que 10% do peso da criança. É papel dos pais fazer a fiscalização para saber se o filho não está levando excesso de material escolar. Outra medida é conversar com os professores sobre o assunto, para que juntos possam amenizar o problema. A mochila com rodinhas é a mais indicada. Neste caso, a criança tem que ficar com a coluna retinha e não curvada para alcançar a alça. Já as que são carregadas nas costas devem ter o tamanho indicado para a criança que está carregando. Além de não ultrapassar os 10% do peso do corpo, elas não devem ser carregadas em uma única alça. Para dar conforto, as alças precisam ser acolchoadas. O material escolar deve ser bem distribuído e ajustado dentro da mochila para não causar desequilíbrio. Mesmo que a criança não reclame de dores nas costas hoje, futuramente o problema pode aparecer. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Antes de viajar à Europa, o secretário de Agricultura e Pesca, João Rodrigues, concedeu uma entrevista ao Panorama Agrícola, falando sobre o objetivo da viagem que ocorre esta semana a países como França, Itália e Bélgica. Exatamente, o objetivo da viagem é para que nós possamos prospectar novos negócios e parcerias e investimentos para Santa Catarina. Nós vamos tratar, por exemplo, na Itália, com empreendedores que já estão investindo no nosso estado, construindo aqui uma estrutura para fazer a quarentena de gado, de terneiros de até 200 quilos, que serão levados no primeiro momento para a Turquia e depois para a Europa como um todo. A partir do Porto de Imbituba? A partir do Porto de Imbituba. E também em Paris nós vamos participar de um evento onde se renova o selo de livre de febre aftosa sem vacinação. Então, a viagem é extremamente importante. Nós imaginamos que essa viagem possa, obviamente, trazer bons resultados a Santa Catarina, não só na renovação deste selo de livre de febre aftosa, sem vacinação, o que mantém esse status diferenciado para o estado de Santa Catarina, mas nós também temos aí a oportunidade de ser o único estado brasileiro, e isso nos mantém numa vanguarda extremamente privilegiada. É claro que isso imagina-se que possa, através do esforço dos nossos técnicos da SIDASC, da equipe qualificada que temos, a abertura de novos mercados pelos empreendedores que temos no nosso estado de Santa Catarina. Ontem, então, o secretário João Rodrigues participou de Assembleia Mundial da Organização Mundial de Saúde Animal sobre o selo, o status sanitário do estado de Santa Catarina como livre de febre aftosa sem vacinação. E amanhã, João Rodrigues e a comitiva de Santa Catarina estarão em Roma, na Itália, num encontro com importadores e exportadores de carnes e derivados. Também visitam em Verona, durante a semana, um frigorífico e fazendas de confinamento de terneiros. E na sexta-feira, a comitiva de Santa Catarina estará na Bélgica, em Bruxelas, participando de um encontro que tem por objetivo a abertura de mercado europeu aos produtos de origem animal de Santa Catarina. Vem aí as informações do mercado agrícola. O mercado agrícola de hoje vai conversar um pouco sobre gestão e recebe aqui na Epagre Luiz Augusto Araújo, que é o responsável da Epagre Cepa pela área, pelo projeto de administração de empreendimentos agropecuários aqui em Santa Catarina. Araújo, essa questão da gestão, qual a importância dela para o produtor? A importância da gestão é que todo dia, toda hora, o produtor, né, está tomando decisões. Ele precisa estar definindo o que, quanto, como que ele vai estar desenvolvendo as atividades lá na sua empresa, né? As decisões aí, elas vão estar dependendo da qualidade das informações aí que são colocadas à disposição do produtor, né? Então é muito importante cada vez mais o produtor, para se manter, para ser competitivo, que ele consiga ter qualidade nas decisões que ele toma, porque só assim ele vai conseguir se manter. Então o foco, a nossa preocupação, o foco do projeto é no sentido de estar trazendo informações para que ele possa então estar tomando decisões. Além de informações, também o produtor precisa ter instrumentos aí. Instrumentos aí para acompanhar o seu negócio, controles, poder fazer também o planejamento da sua unidade, né? Isso são preocupações aí do projeto. Araújo, quais são os maiores problemas enfrentados pelo agricultor hoje nessa área de gestão? Eu diria que nós temos observado diferenças expressivas aí de resultados obtidos aí por produtor, mesmo em regiões aí ditas aí homogêneas, né, numa mesma comunidade, enfim. Então nós observamos essas diferenças. Resultados diferentes em função da gestão. Admite-se que seria isso daí, né? Então, muitas vezes tem insuficiência aí de informações, essa questão da gestão do próprio dos recursos humanos, de como é que o produtor lida também com finanças, com a questão do dinheiro, né? Tem uma série de questões aí que talvez justificam ou explicam um pouquinho essas diferenças aí de resultados. Em que áreas o produtor precisa tomar decisão? Didaticamente, se divide assim, ó, nós temos quatro grandes áreas de tomada de decisão. A primeira área diz respeito à área da produção propriamente dita. Então ali o produtor vai definir aí o que, quanto, como e como é que ele vai produzir. É uma área bastante importante, né, de tomada de decisão. Uma outra área diz respeito à questão de como é que ele lida com as pessoas, envolvendo aí a gestão de pessoas, das pessoas que estão relacionadas ao seu negócio ali. Uma outra área não menos importante do que as anteriores é a questão de como é que o produtor lida com o dinheiro, que seria a área de finanças, né? Como é que ele, para saldar aí os seus compromissos, e como é que ele busca recursos ali para complementar o caixa lá da sua empresa, e assim por diante. Essa também é considerada aí uma área bastante importante. Ela é dita aí como coração para que, vamos dizer, o negócio possa funcionar. E não menos importante do que as três áreas anteriores a área de mercado. O mercado que hoje, né, numa economia como a nossa, brasileira, uma economia de mercado, o mercado acaba servindo aí como sinalizador, né, para que o produtor possa estar definindo aquelas questões ali importantes, né, o que, quanto e como produzir. Então, ele que vai balizar, né? Então, é muito importante o produtor estar sabendo, né? Tendo informações aí de como é que está o seu setor, como é que está acontecendo a oferta em dado momento, quais são as projeções, inclusive, dessa oferta. E não só isso, também a demanda. Como é que aquele produto que ele está trabalhando, naquela área que ele está trabalhando, como é que isso tudo está acontecendo? Perfeito. Informações precisas que a Ipagre-Cepa tem para o produtor. Nós agradecemos ao Luiz Augusto Araújo, da Ipagre-Cepa, a entrevista aqui no Panorama Agrícola. Obrigado, Araújo. Ok. Estamos à disposição aí, Márcio. Obrigado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.